body of Dr. Florence Weaver was found brutally murdered in her home this morning. Did you know her? No, but I saw her die. I'm seeing things. I'm seeing murders as they're happening. Hello? He says his name is Gabriel. I think he's someone from my past. Haveria de ter que chegar o dia em que a nossa conversa nos levasse a James Wan, que é um realizador de filmes de terror, um australiano nascido na Malásia, que é também um criador de bandas desenhadas e um produtor de subgéneros associados aos seus filmes, que estreou recentemente um filme chamado Malignant. A minha relação com James Wan é muito conturbada. Começou, como começamos todos, com Saw, que é um filme que as pessoas ficaram muito surpreendidas pela sua estética, que, olhando para trás, se percebe ser um bocado de ruído, não é? Ele coloca muito ruído nos seus filmes, que nos distrai e nos hipnotiza a acreditar que o filme é muito melhor do que o que realmente é. Se olharmos para Saw e se olharmos para o seu motor narrativo e para os seus trunfos, aquilo que são os seus twists, nós vamos perceber que o filme é uma parvoíce, apesar de, na altura, a vê-lo, todos nós, com o barulho das luzes, ficámos extremamente impressionados. A minha relação com James Wan não é muito maior que isto. Eu comecei a ver The Conjuring e vi metade e desisti, porque me pareceu ser uma desonesta tentativa de recriar terror clássico, terror vitoriano, adaptado aos tempos modernos, incorporada também naquilo que são as lendas do interior sul-americano. Ele pega naqueles elementos todos, mete-os numa batedeira e serve aquilo assim meio parvo. Vi também o Aquaman, pá, o meu filho gostou, isso é que interessa. E não vi mais nada, não vi nem o Conjuring 2, nem o Insidious, nem o Fast and Furious, que só vi um em toda a minha vida e não pretendo alargar o meu esfíncter cinematográfico nesse ponto. Mas hoje vamos falar de Malignant, que é um filme que James Wan fez com um sacalhão de dinheiro que lhe deram depois do Aquaman, que foi incompreensivelmente um sucesso. E James Wan então pensou: vou fazer um filme de terror com a premissa mais parva de sempre, mas cheio de efeitos, cheio de artifícios e cheio de truques de videoclipes da MTV do final dos anos 90, início dos anos 0. Porque, de facto, este filme, do ponto de vista visual, parece um videoclipe de Korn, mas com 2 horas, e em que a música, em vez de ser aquele enxame de abelhas constante, é o que há, aquelas parvoíces para pôr as pessoas a saltar com os jumpscares e com as surpresas. E, de facto, há aqui 2 ou 3 pontos de viragem neste filme, em que James Wan utiliza artefactos que parece ele próprio mais admirado com a sua arte do que quem está a ver o filme. Este filme conta-nos a história de uma rapariga, uma Madison, que tem visões. Ela, de vez em quando, está paralisada, sente-se paralisada e vê um assassino a matar pessoas de maneira extremamente violenta, um assassino meio desfigurado, torto, como se tivesse o corpo partido, mas que se mexe muito rápido. E então, de vez em quando, lá está ela à meia-noite, paralisada, a ver aqueles assassinatos todos. No dia a seguir, de facto, esses assassinatos materializam-se e são verdadeiros. Ela vê na televisão e a polícia percebe que existe ali, uma ligação a estes crimes. Entretanto, há um conjunto de anomalias de narrativa que levam a que ela própria seja considerada uma suspeita. E a partir daí dá-se a grande revelação. A grande revelação que tem a ver com o início. O início do filme tem um cold opening, em que, nos anos 80, num laboratório de investigação para anormais, uma cientista fala para uma câmara a dizer: oh meu Deus, ele está vivo, e insinua-se que há ali uma espécie de um monstro a matar pessoas de maneira extremamente violenta e sangrenta. E agora vou avançar para uma parte em que vou falar do final deste filme, vamos falar de spoilers. Vamos abordar aquilo que é o verdadeiro mistério. Então, o que é que acontece? Quando esta moça é detida pela polícia e, de facto, dizem que ela que é a assassina, percebe-se que, quando ela nasceu, tinha um gêmeo que que tem um nome, que é meio gêmeo, meio tumor, não sei se existe, se não, que estava na sua nuca. Um corpo com os braços e umas pernas e uma cara toda deformada e um peito que estava colada na sua parte de trás, que partilhava o cérebro. Uma espécie de quarto do Total Recall, só que em vez de ser no peito, era na cabeça. Então, fizeram uma cirurgia quando ela tinha 7 anos ou 6, removeram completamente o quarto e o resto que não conseguiram remover enfiaram-no para dentro do crânio da moça e fecharam o crânio. No início do filme, ela leva uma surra do seu namorado e bate com a cabeça contra a parede, começa a deitar sangue e será este o mecanismo que leva com que este quarto, que neste filme se chama Gabriel, volta à vida e volta a ser uma presença maligna. Portanto, este quarto é então o assassino. Ela toma conta dela, faz-lhe pensar que está a dormir. Então, o corpo dela, dominada pelo pedaço do cérebro do tumor, mata pessoas durante a noite. Isto, se voltarem o filme atrás, não faz sentido nenhum, porque, de facto, eles estão em sítios diferentes. Entretanto, aparece lá outra senhora, que é a sua mãe, numa situação um bocado confusa, não sei se era por eu estar com sono, se é mesmo confusa, mas isto de escolherem as atrizes todas iguais, com o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de cara, também não ajuda nada. Parece que quando estamos a ver filmes de Kung Fu, parece que os senhores de Hong Kong são todos parecidos, e as senhoras também. Entretanto, no fim, revela-se o vilão, que é a própria rapariga, e tem então as tais cenas de ação. O filme tem muitos efeitos especiais, é um filme muito caro, nota-se que tem meios, tem umas cenas de ação, no fim, com uma estética que eu não gosto, esta estética da câmara rotativa e o fogo de artifício, a ação é estilizada como se fosse um videoclipe, só falta mesmo a música dos Korn ali a enfeitar aquilo, não é propriamente do meu gosto, mas imagino que este filme também não seja para mim. Isto é um filme para teenagers, é um filme para jovens impressionáveis que viram pouca coisa, não é um estilo que eu aprove que seja aplicado a este tipo de filme. Este filme foi muito antecipado em termos de excitação. Quando saiu, dizia-se mesmo que era um giallo, que a única coisa que tem com um giallo em comum, que foi a buchazita que o James Wan lá meteu, é que o assassino calçava umas luvas pretas antes de matar. Não é de todo um giallo, e chamar-lhe de giallo é um insulto. A atriz é má, não nos faz ter pena dela. De facto, nós queremos que ela morra rápido para o filme acabar, porque ela é um bocado irritante. Os efeitos especiais são excessivos. Não diria que são excessivos, são fora do lugar, não é um filme onde eles se sintam em casa, digamos assim. E é uma espécie de agregado de outros filmes de terror, de outras situações, tudo colado com fita cola e atirado aqui com muito dinheiro e glitter ao ecrã. Eu não via. Se eu soubesse que filme era este, teria optado se calhar por um filme pós-apocalíptico dos anos 80, filmado com restos de sucata em Itália, mas de facto eu pensava que ele fosse bom, e peço desculpa também a quem está a perder tempo a ouvir isto, porque este filme não é de todo um filme bom, como aliás praticamente nenhum deste realizador o é.